Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Porra! Eu fiz vestibular, caralho! Tô cansado, isso daí é mais desgraça! Cheguei hoje, né? Tô aproveitando ao máximo, vou embora amanhã. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Eu já transei com mulher na balada. Cadê o meu peito, papai? Banheiro. Tenho namorada, vou curtir aqui solteiro, mas se alguém der mole eu... Ah. Vou ser muito sincero, a questão da champanhe, eu gosto mais de tomar... Leite de pinto de travesti gay. Carro, um carro potente. E Ferrari é um mito, né? Empresários com carro último tipo deixam de comer a esposa pra fuder travesti. Banheiro. Não sabe, tá dando mole, eu sou um ninja inimigo e... Tenho 39 anos. Travesti. Essa noite eu vou pra balada. Com o... Eu gosto de jogos e diversão, começou a sua 159ª edição. Aô! Agrega o jogo dessa porra aí. Traz a pirita que pisca, é. Agregando muito valor à sua... É isso aí, pessoal. Esse mais um... Esse é mais um Disco Ninja, mas não é qualquer Disco Ninja. Esse é o Disco Ninja que mais vai agregar valor na história do Baixo Frente Soco. O Disco Ninja no camarote, mano. Pra trazer a bebida que pisca, eu sou o Ilapso e estou aqui hoje com o nosso segurança, o Daigo. É, porque hoje eu vou provar que Shinobi é jogo de ninja, hein? É hoje. A nossa Ferrari de Osasco, Dio Rod. Me pega desprevenido, eu penso numa frase, ele vem com outra coisa e me faz dar risada, porra. E agregando, muito famoso, o Loop Infinito. Ao contrário do que acham, Ninja Gaiden é ninja. Eu estou sozinho, ixi, eu vou apanhar muito. Yeah! Nessa semana, vamos trazer a bebida que pisca, bebê pra cacete, trazer Ferrari, passamos os famosos, vamos pra fila do Jornal dos Ricos, depois dos e-mails. Burberry, Armani, Prada, Gucci... Para você que nos está conhecendo agora, seja bem-vindo ao Baixo Frente Soco. Este é o Disco Ninja, nossa atração musical muito diferente dos nossos podcasts convencionais. Você chega ao Baixo Frente Soco por baixofrentesoco.com, a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/baixofrentesoco e ao nosso fórum de discussão aberto aos nossos ouvintes em facebook.com/groups/baixofrentesoco. Nossas jogatinas online são transmitidas em twitch.tv/baixofrentesoco e temos também um canal no YouTube, que é o youtube.com/baixofrentesoco. No nosso último episódio sobre GTA, gostaria de agradecer aos comentários dos nossos queridos ouvintes, Willy Koslick, o Richard Wells, o Bumafu Bengaludo, cara, esse foi o melhor nick, parabéns, ao LGP, ao KVP, ao Vlad Tomás do Cu, ao Van Dijk, ao Guile, ao Haddad Faraday, o Cagaro na Kombi, o Nerd Inverso, o Chacal Sniper e o Silvio. Diversão na vez. Olha, eu vou te ser bem sincero sobre a questão do RPG. Eu gosto mesmo de jogar Battlefield, Call of Duty, mas o RPG é uma coisa diferenciada. Quando você pede o RPG, você tá pedindo uma história. Você tá mostrando que você é um intelectual dos jogos. Round 1. No camarote dessa vez, curtindo a bebida que pisca, nós teremos temas de RPG. Então estou com ele aqui que agrega muito valor ao Disco Ninja, o... Dodinho! Que escolheu o Joe Rod pra começar. Tadinho na vitória, top na balada, hein? Top da balada. Top da balada. É uma honra dar início aos trabalhos. cara, confessar pra vocês que se tem um gênero que eu sempre fui noob mesmo, é RPG. Não agrega valor. Não agrega valor. Game. Eu conto nos dedos de uma mão os RPGs que eu consegui terminar, porque eu perco paciência fácil e o meu inglês não é muito bom. E eu inventava de jogar RPG em japonês também, né? Porque porra! Vocês não percebem. Muito bem. Não, é por um simples motivo, cara. É abertura. PlayStation 1, aberturas em CG, aberturas em anime. Verdade. E você ia pegar a versão americana cagava na música de abertura e você já bruxava de começar a jogar desde a abertura. Isso é verdade. Não, o Série Mega Man tá aí pra provar. Né? Um dos RPGs que eu comecei a jogar por causa da aventura, da abertura, mas eu não fui muito longe por causa dos motivos que eu já expliquei, e a música que eu vou usar agora é a abertura de Tales of Destiny. A abertura do primeiro Tales, né? Porque a Tales é uma série, né? Parece uma boy band cantando, mas... Japão. Parece bem, é meio Backstreet Boys, assim, imagina os caras fazendo coreografiazinha, tipo Japão, aquele clipe padrão. O cara pensando na vida, assim, no clipe, sabe? Mas eu curto muito essa música, essa abertura. É, posso dizer que esses personagens o personagem principal me influenciou pra caramba pra criar um personagem meu também, tal, até todo um conceito de história, essa questão das espadas, tudo. E o sistema de batalha, ele é legal porque ele não é por turno, né? Ele é bem diferente. Mesmo. É, vira um action, assim. Um joguinho de luta, né? Porque tem os comandos também. É, puta, é muito foda, Tales of Destiny. Eu não cheguei a jogar os outros, assim. Cheguei a ver muitos camaradas meus jogando dois, né? Só mas... tá xixi sem cu no povo. Ah, que nome de golpe bonito. Tem uma série que é uma dessas que resiste ao tempo, né? Tá aí já. Pode crer. Uns 20 anos, mais ou menos. Os personagens vão piorando, mas as tramas vão rolando e a Namco não quer largar o osso, graças a Deus. Por favor, continue. É. E o personagem principal tá no Namco vs Capcom. Sim. E a outra abertura que é muito foda também. Não só no Namco vs Capcom, agora no Projeto da Zona tem um trio do Vesperia, se não me engano. É do Vesperia, né? A minha pisca, pisca, pisca, pisca, pisca, pisca, pisca. Próximo, você escolheu o loop infinito. A música que eu escolhi pra RPG foi um RPG que eu joguei muito tempo no meu PlayStation 1, que foi o videogame dos RPGs, né, o PlayStation. E... o jogo é muito mais ou menos, mas ele se destaca... Mais ou menos. Ele não se destaca pela sua jogabilidade, muito menos pela história, principalmente porque todo mundo critica ele. Mas a trilha sonora dele é nota 100, que é o Chrono Cross. Sabia. É o Chrono Cross. E a música que eu escolhi foi a abertura do Chrono Cross, porque eu adoro aquela cena do que começa com o livro ali na mesa, assim, aí como se fosse começando uma história a ser contada. Ao decorrer do vídeo, assim, ela vai. A música escala muito bem com o vídeo, ela combina. Então é esse aí que eu escolhi. Disco Ninja, abertura de Chrono Cross. Thank you. jogo muito criticado, mas a trilha sonora é muito boa. E neste momento, Ninja Inimigo rasga o cu com a unha. Quando é ruim, quando é bom, é bom. Eu acho que já tocou no Disco Ninja essa música, foda-se. É, pelo menos umas 15 vezes, né, provavelmente. Ah, mas a música é boa, merece. É boa, é boa. Já teve aqui no Rio a apresentação de stand-up que começou com essa música. Oi? No... É verdade, é verdade. É Scars of Time, não é o nome dela? É, é, assim, é ela mesmo. É, já teve abertura de stand-up aqui no Rio com essa música no início. Eu já ouvi em formatura, agora stand-up é diferente, cara. Formatura, eu nunca ouvi música de jogo, aquilo que eu me lembro. Ah, não, já, do Mario. Ano passado, aí, um colega nosso formou e tocou a música do Mario. It's a me! Mas aí, né, também... É uma música que vai tocar se algum dia me formar e fazer alguma formatura de alguma coisa, ou no dia que eu entrar no ringue pra lutar profissionalmente, vai tocar The Final Countdown. Que é Final isso? Countdown? É. Cara, Final Countdown. A gente tá... vai ser a música da formatura da Silvia e da Paraguai e do Inimigo. É, eu tinha até pensado em pegar uma música da abertura do Final Fantasy VIII, né? Libere Fatale. Libere Fatale, que é aquela música é muito boa. Só que eu acabei pegando pela nostalgia do Chrono Cross, que eu gostava muito dessa música, cara. Achava muito maneiro. Às vezes eu colocava o jogo assim só pra ver a abertura, depois eu tirava e ia fazer jogar outra coisa. É, nunca joguei Cross até hoje. Eu vi um amigo jogando, o Jonathan. Ele tinha um sistema de batalha, era interessante. Ele tentou mudar, variar, tentou. Não deu muito. Que dá. Aquela parada de elemento é legal. Só não presta quando o seu personagem não pode equipar muito elemento. É, não, então, o problema foi exatamente esse. O sistema de batalha dele era um sistema interessante, só que a galera não pegou muito. O pessoal não comprou a ideia. Vamos prosseguir. Não sou eu? Porra, deixa eu sortear aqui, cara. Você tá querendo se impor aí? Pode não, ser eu, né? Que isso, ditador? Isso. Não, perdão, porra. Cara, mas é que você sobrou eu. Eu não falei também, porra! Ah, é? Caralho, mas que filha da puta! Cara, tomara que seja eu. Se não for eu, vou roubar pra ser eu. De novo, vou jogar quando eles... Ai, fui eu, não precisa nem roubar. Vou tirar até uma foto pra vocês verem aqui, que deu 4. Ah, não, se não quatro. For, eu acredito. Tá, sou eu. Aí, se fudeu, vai ficar por último. Ai! É bom que eu começo no próximo. É verdade. Daigo, qual é o meu jogo favorito de todos os tempos? Final Fantasy Tactics. Exatamente. Então, o jogo que vai tocar agora, a música é de que jogo? É de Final Fantasy Tactics. Por acaso, sim! Então... Disco Olha, Ninja! É. Sem mais delongas, Unavoidable Battle, Final Fantasy Tactics. Thank you. Tiger, ele tá mesmo. Eu não ia escolher nada de Tactics, não. Eu ia colocar uma música de Sakura Taisen. Até porque Tactics não é RPG. Tactics não é RPG. É, eu ia falar Tactics. Porra! Mas aí eu esbarrei um vídeo do Video Games Opera, Orquestra, na verdade. Video Games Orquestra, mas que tocou um medley do Sekimoto, né? Do compositor. Porra. Tinha umas músicas lá do Tactics e do 12. E aí quando o apresentador falou, Final Fantasy Tactics, eu, porra, a plateia foi uma coisa fantástica. E aquilo falou, porra, cara, é isso. Obras-primas. De grande bom gosto, engenheiros, diplomatas, bacharéis. Só bacharel. No teatro daquele tamanho, né? Podia ser nada menos que bacharel. E com efeito, eu não tive como escolher outra coisa, senão resgatar aí alguma de Final Fantasy Tactics. E fui buscá-la. Jogo que eu comprei recentemente, né? Contei pra vocês, comprei no eBay. Tava um belo dia desse aí de bobeira, aí vim no eBay, o cara vendendo por $13. Falei, fechou. Se eu soubesse, eu tinha te dado o meu, cara. Porque na época eu não te conhecia. Pois é, eu imaginei. Eu já tô aqui mesmo. Eu até deixo passar, porque Final Fantasy Tactics é um jogo, assim, muito bom mesmo, entendeu? Só não é pra mim, não tá no meu coração mais que Final Fantasy VII, porque... Você eu gay. Acho que foi o primeiro... Não, você foi o primeiro que eu joguei. Não, Final Fantasy VII é muito bom. Os fãs de Final Fantasy VII fazem hyper, são escrotos. Porra. Eles são em hype, cara. Filhos da puta! Mas o jogo é bom. E o meu... Portanto, é que o terceiro preferido de Final Fantasy é o Tactics. O primeiro é o 7, o segundo é o 6 e depois é o Tactics. Então eu até deixo passar, porque é muito bom mesmo. 7, não sei se tá no meu top 3, não. Não sei se o 4. Bom, mas é Tactics 6 e mais um. Eu teria que pensar nisso. Vamos? No meu caso é 6, Tactics e 4. E o John Hodge? Tá, e você, John Hodge? Cara, eu jogar o que eu cheguei... Tá aqui, anda pra essa porra de falar fazer. Mais ou menos longe. Mais ou menos. Foi o 7 também, mas foi daqueles que eu peguei em japonês, hein? Cara, pelo menos você é uma pessoa autêntica, cara, né? Que nem o Killer Asus, que bota uma banca aí de novo, não sei o que, agrega valor. Cara, não termina um Final Fantasy. Não. Cara, o Final Fantasy... Fantasy, cara! Falar pra você que Final Fantasy eu curto pra caramba o character design, né? E do 7 e tal. Tanto é que eu tenho o Cloud e a Hard Daytona, né? Ah, o do 7. Do 7 já é o aquele outro cara que eu esqueci. Não é o... É, o Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura. Mas eu também gosto do... Agora eu que esqueci. O principal lá, o original dos primeiros. Ele é Tsunomura, não é o cara do Kingdom Hearts? Também. É o homem dos múltiplos zippers. O 7 não é ele, não. Falou fazer 7 não é ele, não. É sim. É ele mesmo. Desenvolvimento. É ele. Então ele entrou em depressão, cara. Quem é o cara que desenha o Dissidia? É ele. É ele. Dissidia é ele no estilo novo. Não. É ele. Depois da depressão, né? Ele foi deprimido. Olha o Cloud do 7 e depois olha o Cloud do Dissidia. Ele era pra ser a mesma imagem. O Dissidia, ele já pegou o Cloud do... da porcaria do Kingdom Hearts. Que aí ele deixou o Cloud diferente do que era do 7. Não. Ele começou a cagar no pau em Brave Fencer Musashi 2. Não, mas eu tô falando do Musashi Legend. O 1 é muito bom. O estilo do Cloud. E é dele também o character design. Também é dele. Esse cara, eu gostava dele. Agora é o que eu sinto. Eu tô com sentimentos misturados agora. Tentando ter um nó no meu cérebro. Foi tipo o dia desse aí que eu falei pra você que a Chiquinha, não. Que a Dona Florinda era pop isso também. Era alguém aqui no Baixo de Soco. Alguém não tinha se ligado ainda. Como assim? Eu vou falar uma coisa. Ele ainda foi o Graphic Director de Final Fantasy VI e o Monster Design e Battle Graphic Designer do Final Fantasy V. Tetsuya Nomura. Tem pessoas que realmente se encaixam naquele princípio de Peter, né? Que o cara é muito bom em determinada função, mas se você for tentar dar uma promoção pro cara, você tá fazendo merda, porque o cara não é aquilo que ele tem que ser. Ele é muito isso. Bom na função dele. Esse Tetsuya Nomura é isso, cara. Ele comprova o princípio de Peter. Porra, que filho de uma puta do caralho. Mas enfim. Chega, Daigo, vai, fecha o vamos fechar isso aí. O negócio é o seguinte, eu decidi hoje que não importa qual fosse o tema, seria uma música de ninja. Enter the Ninja. Eu fui lá no Final Fantasy VI e aí, ó, busquei pronto. Nele o ninja do jogo, portanto, Disco Ninja, por favor, seu filho da puta, você se levante e toque para nós The Theme of Shadow. curioso que o Sombra, né, ele depois disse que morreu no Final Fantasy e foi virar ajudante do Ratinho, né? Oi! Ok, Ratinho! Tinha aquele povo que falava que o Sombra era deformado? Será que era de verdade? Cara, eu não sei. O Lombardi eu sei que isso é feio, né? Porque o Lombardi... O Lombardi é só mega feio. Era, né? Coitado. Era, agora ele é só osso, parece. Provavelmente. Então o Sombra ele já fez matéria normal, assim. Ah, é? Apareceu na cara dele? É, tiozão normal, assim. Ah, acabou a graça. Não, era, ele, na verdade, era só a imitação do Lombardi mesmo, né? Mas e o Shadow aí do Final Fantasy? Ah, essa música, ela é interessante, porque ela é o tema de um ninja, que na verdade é mó faroestão do Morricone. Pois é, muito bom, muito bom. Mas é esse negócio. Mas já pra pensar que na verdade, é muito mais do que ser um faroestão, é o estereótipo étnico, né? O ninja japonês, o cowboy americano. Se fosse um personagem brasileiro que fosse, sei lá, do cangaço, por exemplo, caberia também. Um cangaceiro brabo. Todo um dia a gente tiver um cangaceiro capoeirista. Cangaceiro capoeirista. Caraca, isso ia ser foda. Isso ia ser o primeiro anime brasileiro, o cangaceiro capoeirista. Tem Afro Samurai. Que houve axé. Cangaceiro, samurai, capoeirista do axé. Puta que pariu. Porra, isso ia ser... Ó, próximo brainstorm do Baixo Fim de Soco. O próximo brainstorm pra fazer jogo vai ser esse, hein? Já, porra. Mas falando da música em si, isso remete a até aqueles esquemas de que aquelas misturas tipo do faroestão, aqueles esquemas era uma vez na China e América, com chinês. Spaghetti. É, bem espaguetão. E querendo ou não, os filmes do Shadow são muito espaguetão. Ele andando com um cachorro, deixando-os em paz. O cachorro come estranhos. e querendo ou não, os filmes de samurai, os filmes de ninja no Japão é o equivalente ao faroeste, né? Exatamente. É só ver o Lion Man laranja também, que era muito faroeste. Pois é, caraca! Laranja. Puta, foi o que mais passou aqui, inclusive, o laranja. Foi. Porque ele era mais curto, né? Repetiu 3 vezes. É, pois é. Caralho, o branco ele tinha um design muito mais maneiro, mas eu prefiro hoje em dia não ver, que eu tenho medo do que pode acontecer com as minhas memórias. Ah, não, cara, pode ver, não tem. Você não pode. O laranja, ele... Eu acho que Jasper é só uma merda, gente. Eu tenho certeza que eu já revi. E você, se eu perguntar pra vocês, vai falar que é bom. Então eu prefiro... Não, cara... tem episódios e episódios. É, então, tem. Até Cybercops tem episódios e episódios. O Lion Man no encerramento dele, o laranja tomava um capote. Lion Maru. O cara tirava nele, ele pulava do cavalo e saia rolando. Não, isso aí ele tá correndo no final do encerramento, desculpa. No fim do encerramento ele tá correndo, assim, as explosões atrás, ele sai catando cavaco, assim. O quê? Ah, não, sim. Não lembro se é o Charivan, na verdade, que falava assim, fulano de tal aponta seu amuleto para o céu e em uma fração de segundo, bababá, e ele vira Charivan. Não, Charivan não é amuleto, não. Qual que era? Tinha, cara, então era o Spielberg. Um deles tinha, que o cara apontava alguma coisa pro céu, ou talvez fosse o próprio Lion Man. Aí falava que numa fração de segundo, ou não sei o que, se comunicava com o sol e bababá, e ele virava... Ah, não, esse é RX, porra. RX, era isso? Tem sol no meio, RX. Não, até o Lion Man tem sol no meio, porra. Não. Mas o RX tinha uma parada dessa, que ele apontava qualquer coisa pro sol e numa fração... Cara, é muito icônico, o narrador falava, e aí milésimo hoje é o segundo, ele se transforma em não sei o que lá, ou não sei o que... Não, isso aí já é de Charivan mesmo, milésimo segundo não é Charivan, falar. Vamos ver novamente. Vamos rever novamente o processo. Cara, é isso mesmo. Cara, por cima era que merda. Que puta que pariu, coisa imunda, cara. O camarote, ele geralmente, ele é uma posição mais elevada dentro da balada. Ele fica no alto, ele fica no topo. Então, pra chegar no camarote, não é muito simples. Você tem que saber subir na vida. Você tem que saber pular. Round 2. Segundo round do Disco Ninja, ele é um tipo de jogo que antigamente era um estilo e hoje em dia ele já tá, vamos dizer, que abandonado. Em partes, porque as pessoas começaram a renomear os seus jogos. É o jogo de plataforma. Então, Daigo, pode começar! Você que terminou a última rodada pelas nossas regras, a muito instituída desde o episódio 6. Comece o próximo. Se é um jogo de plataforma, eu remeto ao NES. E como eu tô com a ideia de fazer tudo de ninja hoje, Então, assim será, eu vou colocar o tema de chefe de um jogo que eu acho sensacional, chamado Shadow of the Ninja, maravilhoso, título fodão da Natsumi. O tema de chefão, que nesse jogo, até contra os chefes, você tem que ficar pulando igual uma perereca, porque eles são difíceis, eles são pesados. E aí está, The Boss Theme. Soltaram até fogos aí lá. Tô quase bangueando fazendo roda aqui na minha casa, mano. Mas o de roda, esse aí é de ninja? Cara, eu não joguei, mas... Calma, vamos chegar no... Vamos. Parece. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso. Fala um pouco desse jogo de Daigo. Tô comendo, pera aí. Agora eu quero jogar esse jogo. Deu foda. O pior, cara, é que quando passa a hora, tu pensa nas melhores coisas, né? A entrada, cara, eu pensei, fudeu. Agora eu tava aqui viajando, falei, caraca, a entrada podia ter falado. É um tipo de jogo que a Petrobras entende muito. Jogo de plataforma. Oi, filho da puta. Cara, mas o jogo de plataforma, cara, ele é muito importante pra construção da indústria. Mas assim, hoje em dia, ele claramente é só uma piada, né, cara? Porque, porra, os jogos estão ficando mais realistas. E para e pensa quantas vezes você já pulou na sua vida. Pronto, sério, quando você já pulou Eu infelizmente vejo isso também. Ó, pessoal, a gente tá excluindo jogador de basquete, tá? Se vocês não pegam. Tudo bem, tá pronto. Você joga basquete? Porra. Entendeu? Você joga basquete? Não. Então pronto, quantas vezes você já pulou na sua vida? Poucas vezes. Então pronto, cara. Assim, só o jogo de plataforma. Fora da escola. O jogo de plataforma, ele é a metáfora da vida de um filhote de gato. Uou. Então, o gato tem que pular? Ah, o gato, porra. Eu tava esperando tentar entender e explicar. Eu achei que o pivô tinha explicado. É porque eu tenho um gato e pra mim faz todo sentido isso. Mas enfim, você não tem. Os seus praticamente voam? Caraca, a minha gata lá. Cara, aí, meu irmão, a minha gata, ela sem sacanagem, ela sem pegar impulso e de uma reta pra outra, né? Ou seja, sem tomar a vantagem vertical, ela pula uns 2 metros entre o sofá e a cama. E ela não tem nenhum ano ainda. Ela tá muito Enter the Ninja, cara. The Ninja. Enter the Ninja. Eu pulei bastante na minha vida. Ah, é? Vale mais sobre isso. Eu treinava rápido, então. Entendi. Acrobacias. Ah, não, cara, eu pulei pra caramba. Eu jogava Sepak Takraw. Caralho. É o quê? Esse é o esporte definitivo, cara. Sepak Takraw, olha, perdão. Procura, depois, cara, digita aí no Google. Sepak Takraw. É um tipo de futevôlei, ciborgue, ninja. Asiático, da Tailândia. Acrobático do poder. Ah, tô ligado. Sabe qual é? Que é... Foi onde os caras inventaram, inclusive, aquele... O Shark Attack do futebol de areia é sair daí, né? mas não é sacanagem, não. O Shark Attack nasceu em Sepak Takraw. E os irmãos da Tailândia jogavam isso antes de jogar futebol no Super Campeões. Ah, tá. Acho que você ia falar alguns irmãos da Tailândia, muito aleatórios, assim, tipo os irmãos Wright da Tailândia, assim. Não, eles jogavam Super Campeões. Eram três irmãos que jogavam isso. Aí o pai deles queria que eles parassem de jogar futebol pra jogar esse treco. Os três lutadores de Muay Thai. É, jogavam de Sepak Crow. Criote o blog inteiro, né? É, lutador de Muay Thai, joga Sepak Takraw e é tudo travesti. Três Thai bosses, lutador de Sepak Takraw, jogador de Sepak Takraw e futebolistas. Transsex. Caraca, tudo Lady Boy. E que são capetões de prostitutas de menor de idade. Sim. E que tem macacos que usam máscara pedindo esmola. Ah, não, isso é Indonésia, esquece. É Indonésia, fã de Jacar. Beleza, vamos pro próximo. Que role o dado da vitória! E Lapso, sou eu. Oi. Eu escolhi aqui um jogo do glorioso, como diria Daigo, Drivo. Oi. Toile definitivo. E foi um jogo. Eu tinha alguns jogos, né, de Mega Drive. Eu tive bastante jogos de Mega Drive. Acho que até agora, né, com o PlayStation 3, né, que compra o jogo à torta e direito. Antes dele, o videogame provocou que eu mais tive jogo meu mesmo foi o Mega Drive. E esse foi um dos jogos que eu tive pra Mega Drive. Foi um jogo assim que, do nada, um belo dia me trouxeram de presente. Acho que foi um dos médicos que trabalhava com a minha mãe, ou os médicos, sei lá, eles foram pra um congresso na Casa do Caralho, Canadá. E aí me trouxeram no Natal de 96, talvez, ou de 95, não me recordo, ou talvez não fosse Natal. Dois jogos. Um foi o Mortal Kombat 3, e joguei muito, e depois eu ganhei o Ultimate, joguei pra caralho também. E o outro foi esse, que é um jogo de plataforma que, Taigo, era Treasure, e você usa a cabeça. Você usa a cabeça. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Dynamite Head, porra! Dynamite, então, Head the Hero, Disco Ninja! Carisma inenarrável. Rod e Lupe, conhecem Dynamite Head? Pelo nome, não. É um bonequinho, cabeça amarela, que ele arranca a cabeça, ele taca a cabeça na hora de atacar. É uma marionete com a cabeça altamente projetável. É Dynamite e Dynamite, né? Dynamite. É fantástico, cara. Jogo fantástico. Sensacional, coloridão. Eu joguei essa porra, eu acho. Mandou bem. Lupe não, né? Lupe tá aí, tá pensando. Tá tentando lembrar. Acho que não tá nem aí, tá nem ouvindo. Fugiu. Eu tô aqui. Eu joguei. É porque eu tinha mutado o microfone. Jogo formidável. Acho que um dos jogos que eu mais joguei pra Mega Drive, se não ou mais. Como o Diego falou, cara, é extremamente colorido. Os jogos dos consoles da Sega sempre tiveram essa propriedade, né, cara? Vamos gastar paleta de cor toda. Paleta de cor, cara. Às vezes eles não necessariamente conseguiam ter uma paleta de cores tão grande quanto os consoles da Nintendo. O Master System, em comparação ao Nintendo, pelo menos era assim. Mas em termos de exibição de cor na tela, eu falo, meu irmão, bota a cor! Agora é nessa porra. Se for pra ter epilepsia, vai ter agora. Não tiveram, porque o problema com a epilepsia no Japão só foi lá com o Pokémon, né? Se não tem epilepsia agora, não vai ter mais. Até surgir Pokémon. Até vir Pokémon com os seus 36 tons de vermelho em um segundo. O jogo é uma marionete, cara. O chefe da primeira fase é um gato. Quando você termina o jogo, tem uma porta. Uma porta dessa de entrar em empresa, que tem código. Se você colocar o código certo no final, você consegue abrir a porta. E aí você tem o final do jogo, que é o seguinte. Você encontra o chefe do Dynamite Head, né? É como se fosse um teatro mesmo, né? Aí ele fala: não, chefe, eu tô precisando de um aumento. Aí o chefe: aumento? Aumenta o caralho, porra. E manda uns capangas assim pra te pegarem, sacou? pra você não querer aumento porra nenhuma. É muito bom, cara. É fantástico. E ele tem um esquema muito bom, que é a troca das cabeças, né? Ele tem várias cabeças diferentes. E cada cabeça faz uma coisa. Tem a cabeça que explode, a cabeça que deixa ele tamanho miniatura, a cabeça que para o tempo, a cabeça aspirador. Tem um mini... Cara, um minigame do basquete entre os... Entre os é vida. Você troca de cabeça pra cabeça bola. É, tipo isso. Fico imaginando tipo como seria uma cabeça que para o tempo. É um relógio. É uma cabeça. Ai, é. Tem a cabeça que você não pode usar, porque ela te mata. É. Tem a cabeça que é suicida. Aí é tipo... Caralho. Cara, é isso. E viva... Dá-lhe cruzeiro, hein? Já é campeão? Tadinho da vitória! Rod, vai. Oh, meu ouvido agora. Cara, eu mudei rapidamente de jogo pra não parecer óbvio demais. Ok. Ia ser muito óbvio. Sonic não podia, né, Mario? E não ia ter. Ia ser a minha obviedade, entendeu? Ah, entendi. Mega Man também não podia. É, então. Mega Man não é plataforma. Mega Man é Mega Man, pô. Ele pula em plataforma. Ele pula, é verdade. Eu vou pegar um jogo, cara, quase ninguém conhece. Na verdade, eu achava que quase ninguém conhecia, né? Até entrar nesse mundo dos joguinhos em que todo mundo conhece, assim. É aquele tipo de jogo que você achava que você era o único do bairro que conhecia, né? E até às vezes era. Assim, quando você vai estudar em outra cidade, ah, não, porra, tipo um jogo que ninguém conhece. E aí todo mundo conhece esse jogo, assim. É, mais ou menos isso. Porque, cara, é um dos jogos do Mega Drive também, do Driven, usando o termo Daigo. O Driven 1. Que, cara, eu acho esse jogo muito foda. Não tenho muito o que falar, assim, agora. Então, Disco Ninja, toca aí. E Neo Tokyo, fase, primeira fase do jogo Pulse Man. Demais. É o mesmo esquema do Dynamite, né? Dynamite Red. É um jogo muito colorido, né? Assim, o esquema, a movimentação do Pulse, do personagem, é muito foda. Ele é da Game Freak. Eu, quando eu me liguei que era da Game Freak, tipo, minha cabeça explodiu, assim. Tipo, aquela Game Freak. Né? Você falou que ia fugir do seu óbvio, não fugiu, né? Porque Pulse é quase um Mega Man do Mega Drive. Ah, mas não tô falando de Rockman, né, cara? Então, é e não é, entendeu? É e não é. É quando Rockman encontra Sonic e Pikachu, né? Sonic Pokémon. E Pokémon, é. E, cara, meu, o character design desse jogo é muito foda. O Pulseman, ele tem um vilão, né? Um rival dele, né? Que é o Vile, muito foda o personagem. E eu sonho todos os dias um dia que a Nintendo anunciará no Smash Bros. O Pulseman. Sei que isso nunca acontecerá. Mas é deles agora? Ou... É deles, né? É da Game Freak, né? É verdade. Então, ou então um remake de Pulseman, alguma coisa nesse sentido. Você pode começar a sonhar nisso no dia que saiu o Pulseman pra 3DS, por exemplo, né? Se já não tiver. Sim, aí já é um bom sinal. É, primeiro passo. Passo de Pulseman. Se eu não me engano, ele tinha no ambiente online de um Wii pra comprar. Deve ter. É um jogo muito grande de Mega Drive pra não ter, né? É um duro, desses classicões, assim. É um dos últimos, é por isso que ele é tão importante, assim. Pois é. Pra não ter. Então deve ter disponível aí, deve deve começar a ser disponibilizado. É, agora é aquela questão, né? É um tipo de jogo que, se fosse refeito ou se fosse reinserido em um contexto recente, é pra velhaco, que nem a gente. Não, aliás, mas... é que essas galeras gostam de agradar, né? Quando eles querem agradar jogador novo, eles fazem Call of Duty. verdade é essa, pô. Mas falar pra vocês, se eles fossem fazer um remake, tinha que ser pegada Rayman. Não podia ser 3D, nem nada do tipo. Tinha que ser pegada. Tem que ser Rayman. É, Rayman mostrou que é possível, né? Mostrou que o 2D vive, tem braços e pernas. Vive forte. Vive tranquilo. Não tem mínimo motivo pra mudar. Loop Infinito, feche este round 2. Acho que essa vai ser a sessão Mega Drive, né? Devia ter chamada assim. Eu gosto muito. Podemos mudar para nome de plataforma Mega Drive. Porque o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha escolhido Mark of the Ninja. Ah. Aí o nosso amigo Ilapso escolheu um jogo que falou de jogar cabeça, não sei o quê. E me veio um jogo de Mega Drive que eu jogava muito, que era um dos poucos jogos que eu tinha, né, no Mega Drive, que é um jogo chamado The Cap Attack. Oi! Era uma múmia que tinha uma caveira, um crânio escondido dentro das ataduras dela, e tinha que destruir uns monstros no meio do caminho. Essa, pra mim, era... Não é de se esperar que a múmia tenha um crânio? Não, o problema é que o crânio tava no peito, cara. No peito. A cabeça do bicho era no peito. Mal pude ver esses movimentos. Jogava o jogo, que eu achava até difícil na época. E aí eu agora... Fui rejogar, né, destruiu, né? É, eu fui rejogar, ficou muito mais fácil. E eu descobri que, na verdade, essa múmia, ela foi criada pra poder derrotar um vilão demônio que veio do submundo pra dominar o mundo. É basicamente esse o plot da história. E então, Disco Ninja toca The Cap Attack Fase 1. É, porque não tem nome, é isso mesmo. jogo antigo não tem nome, não. Uma múmia que foi criada pra deter o rei do submundo. O mesmo pode se dizer de todas as religiões. E sim, mas apesar dessa múmia ter sido criada pra isso, o presente que a múmia ganhará se derrotar o tal cara é uma cabeça. Aí sim. E ela volta a ser humana. Sim, além disso, ainda vira humano. Ainda volta a ser humano. É, porque humano sem cabeça ia ser meio estranho, né? Ia ser uma mula, não um humano. O cientista que criou ele até um trocadilho, que é o Dr. Frank N. Stein. Muito bom. Frank N. Stein. Versões americanas. Cara, muito bom, né, cara? O cara cria um bicho pra... Um cientista cria uma entidade múmia, a coisa mais religiosa possível, pra derrotar um demônio. É, caraca. Videogames, cara. Videogames. O jogo é muito triste, bom. Né? Levanta do seu túmulo aí, vai salvar minha filha. Wise for your way. É muito, cara, esse joguinho era muito bom. Eu acho que até lançaram no Sega Genesis Collection pro PlayStation 2 e o PSP. Pô, eu lembro desse jogo, assim, eu sofria muito. Sei lá, eu chegava na terceira fase quando era pequeno. pequeno nesse jogo, eu não conseguia passar dela. Era muito ruim, minha prima ficava me zoando muito por isso, cara. Foi traumatizante. Caraca, essa prima do loop infinito é a bully dele, é a rival dele, se fosse o jogo de joguei. Caralho. Mas aí depois, eu, quando mais velho, eu joguei. Aí foi. Ela vai ter o inverso dos seus pokémons um dia. É, vai, né? Aí eu depois eu joguei até nesse Sega Genesis Collection do PlayStation 2. Aí foi aí que eu zerei o jogo e entendi finalmente a história do jogo. Eu nunca joguei, cara. Esse aí eu confesso que eu... Ah, esse eu não reconheci também, não. Inclusive, eu nunca... Acho que nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido Nossa, falar. Mas ele era grande. Ah, tinha não. Muita promoção dele Vindo. Quando o Drivo chegou. Ah, é porque eu fui ter Mega Drive já em 95, se não me engano. E eu fiquei um ano e meio com ele. Eu... Já contei, né, que eu troquei pra um Super Nintendo porque eu queria jogar Street Fighter Alpha 2. Foi, tu fala. O jogo de luta que tem loading no cartucho. É, até esse tempo atrás, ele veio com o meu Mega Drive, quando minha mãe comprou o Mega Drive pra mim, veio esse jogo. Aí depois eu acho que de Mega Drive só tive mais uns três jogos, que foi o Sonic e o Street of Rage. Eu tive o Sonic dos meus primos lá de Recife, me deram. O Sonic, o Alien Storm, me deram também. Na verdade, o Sonic eu troquei com outro primo meu, que era daqui mesmo. Ele tinha o Sonic e não queria o Virtua Racing. E queria o Virtua Racing, aliás, eu tinha o Virtua Racing. Aí eu falei, cara, já tem o Virtua Racing, né? Troca essa porra. Aí troquei pelo Sonic com esse meu primo. Eu tinha o Alien Storm, tinha Dynamite Head, Mortal 3, Ultimate Mortal 3. E o que mais que eu tinha? Caraca, eu tinha mais coisa. Eu não lembro, não vou lembrar. Enfim, mas eu tinha... Eu tinha uns 3, 4 jogos, aí eu ia trocando, assim. Pois é. Eu também fazia isso. Eu tinha, na época... Eu já trabalhava em locadora, mas eu trocava meus cartuchos em outra locadora. Padrão, padrão. Eu não trocava, senão minha mãe me batia. Ah, que cara, isso. Eu queria, a gente sabe dessa história. Eu tô pensando agora, eu queria ter sido um pouco mais velho hoje em dia, cara. Porque eu ia ter pego a época das locadoras fechando e vendendo o acervo. É? A de banana, sacou? A gente se beneficiou muito disso. Foi quando eu peguei o meu Strider original. Eu não. Bookerman, Pois é. É, eu peguei muito jogo em Santos, assim, porque a locadora que eu alugava muito o jogo ali perto de casa, quando o cara foi fechar, ele falou assim, ah, pô, eu vou fechar, tu não quer comprar alguns jogos? Aí o meu pai foi lá e comprou o jogo de Super Nintendo, Mega Drive e tal. É. Mas aí o de Mega Drive depois acabou que quando ele comprou o videogame, eu já tava trocando também, aí o videogame foi embora junto com as fitas. O meu irmão conseguiu pegar a época de uma locadora fechando, aí a gente pegou o Dragon Ball Z de Mega Drive, pegou Shinobi 3, Shinobi 3 eu consegui com troca, de fato. É, eu tenho uma renca de jogo lá, na verdade. O meu Shinobi 3 ainda tá aqui, não desfaço de nada. Mas que eu comprei depois de grande. Ela é um mito. É claro que você tem péssimos exemplos de ninja que só desonram o seu clã. Você tem que se dizem ninjas e se vestem de laranja, que chegam gritando seu próprio nome, que desonram o seu clã. Mas você tem também ninjas que são mitológicos. Round 3. Tema do terceiro round desse livro de disco ninja são músicas de ninjas. O ninja inimigo é ninja? Não. Não. Isso nunca foi. Quem é mais ninja, o Naruto ou o ninja inimigo? O cara que sai gritando ou que anda de laranja, mas pelo menos finge que... Quem te sonra menos do seu clã? Eu acho que o Naruto, que pelo menos umas técnicas ele tem, apesar que agora a técnica de sumir o ninja inimigo conseguiu adaptar ele bem, não parece que já tem um... É, de fato, né? Aperfeiçoou sem querer, mas aperfeiçoou. É, o ninja deu uma melhorada. Some Quando falaram, né, que o terceiro tema era ninja, cara. Desculpa, Joe Rod, mas você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou escolher Ninja Gaiden Fase 4 2. Só que ela vai ser uma versão metal. Eu achei que ficou muito interessante. Não é um metal pesado, mas ficou tranquilo. Então, toca lá Disco Ninja Ninja Gaiden 4 2. Gaiden, Shinobi, são ninjas. Os jogos que não são jogos de ninja. É isso que quis dizer. Isso faz sentido. É, faz sentido. Aí até faz sentido. Beleza. Acho que então, quem quer que tenha editado lá o podcast lá no Phoenix Down, te sacaneou. É, com certeza. Te fez falar o contrário. Não, então. Te fez falar a seguinte coisa, Shinobi não é ninja. Não, eu coloquei... Não, ele falou, mas eu falei, mas não é jogo de ninja. Aí, eu falava que nem... Eu falava que o Gen não era ninja, porque o Gen é chinês. O Gen, óbvio, não há discussão. Mas alguém não tem como. Então. Entendi. Então, acabou? Acabou o mito? Foi isso que eu quis dizer, gente. Merda! Não, vou estudar essa porra, não pode explorar. Não pode explorar essa lenda assim tão simples. Não. A piada é muito boa, não tem que se manter. Entendi. Então, de fato, um jogo de ninja. Pinchu é um jogo de ninja, claramente, né? Mark of the Ninja é um jogo de ninja. É um jogo de stealth, né? Não é tão mais ninja assim. É um jogo de stealth. É um jogo de fica invisível pra continuar vivo. Pinchu? Não, então. Pinchu é, mas. Não, Pinchu é muito ninja, cara, pô. Tem que ficar stealth pra continuar vivo. Já viu aquele vídeo do cara que zera Ninja Gaiden com o tapete de DDR? Ah, não. Esse é um filho da puta. Esse é um filho da puta. Não, eu lembro agora se é Ninja Gaiden. Não, é Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Não é Shinobi, não. É Ninja Gaiden. O cara fica lá no tapete de DDR e tem uma câmera nos pés dele, né? E uma na televisão. E uma que dá pra você ver que, de fato, ele tá jogando. Né? Isso é um viado, isso é um viado. Seja lá o que for, ele é uma bicha. É japonês só. O que aconteceu com o Ninja Gaiden, cara? Que ele virou um cara de roupa de sadomasoquista. Aí, pelo que eu sei da história, que foi o seguinte, é que queriam reviver o Ninja Gaiden, entregar na mão de uma empresa e falar assim, ó, vocês podem fazer o que quiser com esse jogo, só não pode mudar o nome do cara de Ryu Hayabusa. O problema foi linkar com Dead or Alive pra mim. Infelizmente, eu devo a Dead or Alive e o retorno de Ninja Gaiden, mas uma coisa não beneficiou tanto a outra. Mas não tem esse vínculo desde o primeiro Dead or Alive? Sim. Eles colocaram o Ryu como uma piada. Aí eles viram que a galera gostou, eles reintegraram. A piada foi boa. A piada foi boa, eles integraram o personagem totalmente ao canon do jogo. Ele até aparece no filme. Doa! Vivo ou morto? Nossa, e no filme ele é muito bundão. Era pra ser um filme peitão, né, na verdade. Não, tem também. Essa parte esse filme também, passa no SBT, né? Na Record. Record. É pior, passa na Record. A Record é o nome SBT, na verdade, então... acho que sim. Não daria pra fazer muito tranquilamente um jogo 2D do Ninja Gaiden hoje em dia? Compraria? Compraria. O Mark of the Ninja não faz sucesso pra caralho? Por que não dá pra fazer um Ninja Gaiden? Não vê a Capcom. A Capcom não vai fazer isso com o Strider. É, mas tudo que a Capcom fala que vai fazer, eu espero sair pra emitir. O lance do Strider é aquele Stridervania, né? Stridervania, mas eu... Assim como o de NES, já sempre foi, né? Tirando aquele de, aquele de PlayStation que é mais... Vai pra frente e mate e todos os outros... Se houver em 15 minutos... Desafio da Vitória! Oi, é nóis! Então, um curto e grosso. É música de ninja? Que ótimo, porque é Shinobi 3 e o nome é Shinobi Walk. Enter the Ninja. Groove do ninja, que cavala, não, que anda pelos canos de ferro de uma petrolífera, mandando kunai explosivo no povo. É muito gênio. E chegando nessa fase, ainda você surfa pra atacar os mech poderosão. Let's groove tonight. Porra, total let's groove tonight. Essa fase é a fase que mais a galera grita quando vê, porque é a fase do surf. Todo mundo agrega, lembra da fase agrega. Do surf. Agrega. E se você dá rolê pelos canos e procurar vida pra galera, porque aquela fase tem vida secreta tem. Pra qualquer lado. Oh. É, jogo que tem muito surf também é o jogo do surfista prateado, né? Oi. Olha, é uma tristeza, nunca usei nenhuma música daquele jogo. As músicas são muito boas. Pô, cara, aquele jogo tem que ser esquecido e enterrado né, na eternidade. Não tem não, porque esse jogo me faz ter um crédito pessoal fortíssimo. Por quê? Você zerou, provavelmente. Não, beleza. Mas parabéns pra você. Você pode entrar lá na Confederação, na Confederação Brasileira de Sadomasoquismos. Tem uma confederação? Quem diria? Tudo deve ter, né? Tem... Deve ser um sindicato, mas só ser um sindicato. Ou então um culto. Também, provável. Cara, eu trilha sonora Shinobi 3 é foda demais, cara. Nossa. Apesar de não ser do Yuzo Koshiro, ele ali não faz falta, digamos assim. Foi bem suplementado. É, são três caras, se eu não me engano, que fazem a trilha do Shinobi 3. Eu esqueci os nomes. É tudo pseudônimo, né? Naquela época era pseudônimo, mas é o... Ah, não, é o Masayuki Nagao, trabalhava no Sonic Team, virou Fumo Murasaki, depois foi pra Ancient, foi trabalhar com o Yuzo Koshiro, e o Morihiko Akiyama, que deve ter se perdido nessa época ainda. Foi, virou Salaryman, Salaryman. É, tipo, ah, saiu da SEGA, foi ser Salaryman. Salaryman, e agora, sei lá, é um vovô, é um jovem vovôzinho. Vovô, provavelmente. São esses jogos, cara, tipo Shinobi, Pulseman, a gente falou tudo, são esses jogos que me fazem, tipo, olhar pra Nintendo e falar, mano, como que vocês podem preferir a Nintendo do que o Super Omega, cara? Olha essa música, eu tô ouvindo aqui enquanto falo com vocês. É muito foda, cara. É muito peraí, foda. Peraí, você não música. Prefere Mega Man a tudo? Não, Mega Drive. Mega Drive e Super Nintendo. Não, tudo bem, mas é pra você, tanto faz, porque o Super Nintendo é só Mega Man X, praticamente. Né, tem o Mega Man 7 só. Você fala que gosta porque tem o Mega Man gordinho. É, eu gosto do character design. O character design é maneiro, o jogo eu não gosto. O character design é muito bom. E ele é tudo pintadinho, bonitinho. Eu lembro de ter visto outro dia nos nossos comentários, teve um que de fato fez um comentário bastante infeliz. Sempre tem. Mas esse foi infeliz bastante, tá? Porque tem que ser dito agora. O rapaz, por acaso, disse que tem dó de quem tinha Driver em vez de PNT. Ah, eu vi! Caraca, eu vi esse cara. Olha, eu não costumo falar dessa forma com o ouvinte, principalmente em site alheio. Mas quem principalmente porque geralmente sua esposa e seu filho estão em casa e agora não estão. E aí agora. Eu não lembro do nome da criatura, mas eu lembro do comentário e lembro de querer arrancar a cabeça dele com um martelo de cricket. Eu tenho dó do seu comentário infeliz, seu arrombado. Tenho dó do seu cu. O qual não será perdoado. Jamais. Vocês vão ver quando lançar o Dreamcast 2. Vai ser tudo melhor. Não, vai ser New Genesis o nome. O cara vai chegar na E3, anúncio da SEGA, falar: o que a SEGA tá fazendo? Cara, será que a SEGA vai voltar? Não sei o quê. Aí o cara vai falar: depois de muito considerarmos a indústria, a SEGA concluiu que esta é um momento para uma nova Genesis. Aí vai mostrar o New Genesis. É. Esse é o novo console da SEGA. É um nome perfeito. É, e títulos de lançamento vão ter Altered Beast, vai ser New Altered Beast, New Streets of Rage, New Sonic, New tudo. Vai ser tudo com New nome. New. Tipo os jogos da Nintendo, que é tudo com o nome do console no final agora. É. Tudo New. Tudo Wii. É, vai ser tudo New, não sei o quê. New Pilsman, New Kid Chameleon. É, vai ser Chameleon Man já o nome. É, Chameleon Man. É, e vai ter o New Alex Kidd, que vai ser o melhor de todos. Caralho. New Shinobi também. New Shinobi também vai ser. New Shinobi. New Shinobi. Eu fiquei emocionado pensando nessa possibilidade. Pô, cara, eu já sonhei com isso. Mas um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto é realidade. Agora eu contei pra vocês, vocês podem fazer a mesma coisa. É, e quem sabe não acontece, né? Porra, isso seria muito bom. Sobretudo se... Sei lá, eu não vou falar nada porque depois falam que a gente é ista. Foda-se. Acabou. Tadinho! Eu. Jogo de ninja, né? Jogo de ninja. Fui tentar pegar um aqui menos convencional, por assim dizer. É, então, Geo Rod, Dai, Globo Finito. Que jogo é esse? Super Nintendo, Beat 'em Up. Que na última fase, você enfrenta o chefão que tá dentro de uma cabine de um robô e é um velho de terno e gravata. Oi, Ninja Warriors. Putz. Então aí, última final de Ninja Warriors. Disco Ninja! Outro jogo da Natsume. Jogão. Pô, não emula direito no PSP, cara. No PSP ele não emula. Sério? Pô, que merda. Pô, não roda no PSP direito, não? O PSP não ele fica meio lento. É, lembra o Marvel Super Heroes? Que todo emulador emulava mal esse jogo, sim, há alguns anos? Sim. Então, Ninja Warriors com o PSP. Ele fudiu o gráfico, fudiu o som. Fica daquele jeitão e fica lento também, né? Sobretudo. Pô, que merda. Pô, esse jogo era muito maneiro. Fica na velocidade do Hulk. Sabe o jogo do Hulk? Hulk, do Capitão Gancho? Ah, não, aí não pode. Você precisa de velocidade naquele pois jogo. Pois é, só que o Hulk ele é pra ser lentão mesmo, daquele jeito, né? Sim. Ninja Warriors não rola, fica muito estranho. Mas tem essa última fase aí, é maneiro, porque você não enfrenta o chefão, né? Ele tá lá atrás de um vidro, vem uma horda e vira um musô. É um musôzinho o último chefão. Não, você tem que matar mil, ficar jogando eles no vidro. Tem que jogar os caras no vidro, é. Pra... Então, como não musô. Tem tempo a última fase, quando você não tem tempo, você pode bater seus próprios recordes ali, só ficar matando o povo. Tipo isso. Não, mas esse jogo é muito bom e ele é da Natsume, igual o Shadow of the Ninja, ó. Soft House que a gente gostaria de... Não, que eu gostaria de homenagear com um programa algum dia. Assim, é um negócio assim, nunca é a noiva, né? Sempre a dama de honra. Tô ligado. É, pode entrar na fila aí, tá na fila, hein? Ah, sim, sim. Tá na fila, boa. Bem cara, eu joguei muito Beat'em Up, cara, na época. Era um jogo... Não, era uma soft house sensacional, fazia muitos bons jogos, e depois começou a fazer só Harvest Moon. Mas o cara achou o nicho e foi embora, né? É, fazer o quê? Tem o seu valor, mas eu fico triste, né? Porque fazia tanto jogo bom. O Frota não fazia filme pornô com travesti depois de um tempo? Achou o nicho dele, cada um acha o seu. Não, eu acho esse nicho. Não, mano, necessariamente é um nicho que agrade a todos. O Lapis é melhor em analogia do que eu, mano. Puta que pariu. Opa, e o Frota é bom de analogia. É, meu Deus. Cara, não sei quando a gente faz piadas assim desse ruim, o nego canta música de Trapalhões, cara. Trapalhões era foda. Mas a piada ruim, tinha que cantar. Essa é uma parada que, sei lá, eu com o tempo passei a perceber. Cara, o que nem o canta a Trapalhões? Eu acho que um belo dia alguém errou e cantou Trapalhões em vez de Praça Nossa e meio que virou um mene. Virou um mene. Ou talvez as pessoas tenham vergonha de admitir que elas assistem a Praça Isso, Nossa. Não. Ah, tá. É. Que sabe a música? Eu não sei. É, mas aquela galera. Ah, não. Você viu na Globo aquele. Não, eu não vejo televisão. Eu sou muito bom para isso. Eu nem tenho em casa. Nossa, porra, tem uma galera que é assim, cara. Todo mundo conhece alguém assim. Aí eu não vejo o Globo. Eu os anti-Globo. Tipo o Ike Batista, que uma vez perguntaram pra ele uma entrevista aí com, sei lá quem, Diretor Moraes Neto da vida. Aí ele falou, não, televisão, você, o que você vê ali? Ah, eu ultimamente só ligo televisão pra ver jogos do Botafogo. Não ligo televisão pra mais nada. E é isso. Caralho, que merda, né, cara? O cara era o mais rico do Brasil, o botafoguense, agora o cara perdeu o dinheiro todo. Que bosta. Nem comprou o Botafogo. Nem comprou o Botafogo antes. Nem comprar o Botafogo. Filha da puta! Eu gostava de comprar o Botafogo. Porra, tava dono do mundo já. Ou não, o Botafogo ia ser o primeiro a cair das empresas do Batista. Ia ter Drogba e Messi no meu time. E chupa em todos, chupa Cruzeiro, chupa Atlético, chupa em Mineiros. Então, que jogo que tava falando mesmo? Ninja Warrior, né? Então, Ninja Warrior. Excelente jogo. E ele é um beat'em up que ele é side-scrolling, né? Ele não tem aquela isometria. Ele é quase plataforma. É quase plataforma, só que não tem plataforma. Né? Então se tiver... Há uma plataforma de ser a plataforma. O máximo que você faz é, se você estiver jogando com a menina, com a Kunoichi, é dar um pulo por cima da galera. Você pega impulso nas costas dos caras. Tipo isso. Mas você lembra. E tem o tanque, né? Tem o Kunoichi, o tankão e o ninja. Tem o Kamitachi, né? O Kamaitachi. O Kamaitachi. E a garota. É a Kunoichi. Eu lembro desse jogo que eu joguei ele uma vez só em toda a minha vida na casa do primo meu. Assim. Caralho, devia ter jogado ele 10 mil vezes. Olha, tem que jogar mais. Mas aí a minha mãe não gostava muito que eu ficava saindo de casa todo dia pra ir na casa do meu primo, aí eu parei de sair de casa. Pega a bola da família, né? Os pais têm medo, né, de pegar a bola familiar, fulano, deixa o... Tá indo pra caralho, daqui a pouco vão reclamar. O filho tá sendo criado pela não sei quem. Também, todo mundo tem uma parada dessa na família, né? Tem. É comum. Ainda bem que eu ia pra casa da minha avó, cara, porque aí ficava lá com a minha prima jogando Street of Rage, essas coisas, era tranquilo. Bem tranquilo. Não, é foda, cara, assim, tem uma barreira nítida dessa de você ir pra casa do colega jogar, que é a primeira vez que você almoça lá, ou janta, enfim. Quando você faz uma refeição lá, uma barreira foi quebrada. Quebrou uma parede. Aí começa... Aí caraca, meu irmão. É tudo aí pra dar merda. Baixo. Pô, se você chegar em casa e tu vai falar, vai jantar. Fala, não, jantei na casa do Pedrinho. Fudeu, acabou, né? Como assim? A maioria das mães já vai levantar a sobrancelha e perguntar por quê? Porra, caraca, eu era muito tranquilo, que minha mãe era muito tranquila com isso. Eu também, acho a que... A minha eu, também. Acho que eu não comecei na casa. É porque no condomínio, né? Eu morava no condomínio, tinha 3 prédios, assim, ia na casa do moleque. Só que, porra, tava a 2 minutos andando de casa, porra. Em ruas internas. Não tinha muito segredo de... Mas assim, a parada é o seguinte, a refeição é se a comida no dia fosse, sei lá, feijão, arroz, alguma coisa. Se a mãe do cara tinha feito salpicão, não importa se é uma terça-feira de noite, não conta. Porque salpicão é tipo, não, fez uma parada lá diferente, sacou? Tem toda essa parada que seria um excelente tema pro podcast de Tanguinha. Vai ser o próximo podcast de Tanguinha. Um dia. Opa, como assim sim um dia? Não entendi a sua colocação. Entendi é que falta só um agora, coincidentemente com o por último de Rod, vai. Sim, eu iniciei falando, agora eu terminar falando também. E eu vou falar para todos vocês, o único jogo de ninja que tem verdade atualmente depois do Mark of the Ninja é Tenchu, disco ninja, toca aí, tema de introdução, Tenchu 2 para PlayStation 1, aí. Vamos sem mais delongas. assiste um dia desse. Fica um pouco triste, assim, porque algumas coisas eu vi que realmente passou o tempo, né? Não tem jeito. Né? Não, nem o gráfico, jogabilidade. O gráfico eu acho tranquilo. Mas tem uma frase de Tenchu, cara, que é quando a game over, você joga com o Rikimaru, que é inesquecível, que é a Yami gritando: Rikimaru! Um berrão nervoso, que ela dá. Nervoso, é. É, mas até aí no Metal Gear tem lá Snake. É, pois é. É igual a Lin gritando Snake, né? Snake! Mas o Rikimaru é muito mais épico. Dá vontade de morrer de vez em quando pra você. O Maru, tipo, foda, mano. E tem chuva. O primeiro tem chuva, você termina a primeira fase em 2 minutos, né? É, se você souber, 2 minutos se você souber onde ir, é rápido e dash. Fantástico, que jogo fantástico. Eu achei um barato que assim, eu ganhei o Tenchu 1. Aquela época dos anos 90, aqueles caras que tinham trocentos VHS de anime, sabe? Aí o cara ele morava num quarto que, sei lá, era do tamanho do meu banheiro e era forrado de VHS de anime. Dormia em cima dos VHS, né? Mais ou menos. Aí a gente foi lá procurar o Lord of War? Não, fui lá pegar algumas coisas. Assim, entre elas, Lord of War. Porra, Lord of War é clássico, pô. VHS proibido. É, Lord of War, um monte de gente tinha, cara. Eu tenho até hoje. Tipo, eu também, tá lá na casa da minha mãe lá. Aí eu tava vendo assim, tinha o PlayStation 1, né? Eu falei, você tem, mas não tem, tal, não sei o quê. Aí eu vi a capa do Tenchu 1, assim, ah, nossa, jogo de ninja, nunca ouvi falar desse jogo e tal. Ah, é legal, não sei o que, leva pra você. Putz. Eu demorei um mês pra entender a mecânica do jogo. É complicado. É complicado mesmo. Você vai pagar aquela porra pela primeira vez, você pô, que não, é isso? Fora aqui? Que eu agora eu jogo Tenchu em uma versão em inglesa, né? Em inglês, né, pelo menos. Mas na época, cara, esse mesmo moleque que tinha o Chrono Cross que eu vi jogando o Jonathan, ele que tinha, do pessoal lá do condomínio. E ele tinha o japonesão mesmo. Então foda-se. Pra descobrir quem cada item fazia, morra os do item e descubra. O pior que é tipo assim, jogava no chão pro cara comer, se envenenar e morrer. É, tinha que ter assim que era um cachorro. E era um balde amarelo. A porra do item era um balde amarelo. Essa porra faz o quê? Cara, joga no chão, acontece nada. Tinha um bolinho envenenado. O balde amarelo era uma mina. Já tô confundindo. Amarelo chamava atenção, o cara ia lá, o troço explodia. O Tenchu eu comprei porque foi eu tava em Santos de férias, que eu saía daqui do Rio, ia lá pra Santos, ficava de bobeira lá na casa da minha madrinha, perturbando a vida dela. E era um sábado de manhã, eu tava ouvindo um programa de Mar Games que tinha em Santos. Que passava Mar Games. Mar Games? Mar Games. É, porque essa era o Mar. O ápice do bairrismo, cara. Entendeu? Aí tipo, o nome do programa. Tipo aqueles programas de esporte da cidade, assim, de Teresópolis. É, não, o Metropolitano perdeu hoje, né, da Copa, não sei o quê. É tipo isso. E eu passei em Santos, de videogame. Aí era o Mar Games que tinha, aí o cara apresentando, falou assim, esse jogo de ninja, não sei o quê. Eu falei, pô, que jogo maneiro. Só que eu assisti, só que eu perdi o nome de qual era o jogo. Eu falei, caraca, que porcaria. Já reparou que a história é essa de perder o nome do jogo? Que o GTA também foi uma coisa? Foi. Aí, porque eu nunca anotava, eu assisti o programa, eu só tinha papel pra anotar cheat, os macetinhos que a gente passava. Olha lá! Aí eu anotava os passwords, essas coisas, só que aí eu acabou o papel, eu não tinha onde anotar a porcaria do nome, eu corri atrás até da casa da minha madrinha, não achei papel, beleza. Aí eu fui depois um tempo comprar jogo, né? Pichu, né? E aí eu olhei e falei, esse jogo maneiro, tem show de ninja. Eu comprei, comecei a jogar. Aí eu falei, cara, eu já vi essa cena em algum lugar. Aí eu, caraca, no Mar Games é aquele jogo que eu queria comprar e o maluco tinha falado e eu não tinha papel. Aí eu comprei e joguei. Caralho. Velho, eu com Tenchu 2, cara, eu joguei, aí eu não lembro o que aconteceu com o CD, eu acho que eu perdi, quebrou, não sei o que aconteceu. Ah, eu fiquei muitos anos, fiquei um tempo triste, meu Deus, não tenho jogo, preciso desse jogo. Aí tinha um cara, mano, na praça perto de casa, o cara colocava um carro, assim, tipo não lembro o nome do carro agora, foda-se. Não era uma Fiorino, era tipo aqueles Opalão, mas coupé, assim, eu esqueci o nome. É um Elba. Caravan. Aí eu passei lá, tava vendo, assim, né, mexendo no CD, eu vi lá, Tenchu 2, aí meu irmão O cara abriu o porta-bala. Que eu havia dentro jogo, caralho. Aí meu irmão tinha me ensinado uma coisa: não demonstra empolgação quando você vê alguma coisa que você gosta muito. Meu irmão comprou um encadernado da Akira por 50 centavos assim. Do Akira? O teu irmão Diego, ele comprou um encadernado de Akira da Globo, aqueles que hoje em dia vale R$200 por 50 centavos. Ele pegou, foi tirando 10 conto do bolso, caralho, 50 centavos. Ele pagou. Ele colocou os dois pés pra fora da banca, virou pro cara, você não sabe a besteira que você fez, foi embora. Eu me achava fodão porque eu comprei Heróis da TV número 100 por R$1, mas agora eu acho que mais foda. Ele chegou e assim, você não sabe. Caraca, é mesmo, né, cara? Ainda desdenhou, né, cara? Desdenhou. Eu tenho um monte de sair em casa, meu irmão ia todo dia, e aí, cadê o Akira? Passava lá todo dia, e aí, cadê o Akira? Ô, você não falou que tinha um monte? Cadê o Akira? Olha, texto não. É um jogo de ninja. Não, pra mim é o jogo de ninja. Sim, pra mim é o jogo de ninja. Foda. Ah, porque existe Shinobi Do também, pô, mesma coisa. Não, eu não qual sei. Qual o nome, velho? Eu não conheço. Shinobi Do. Shinobi Do. Caminho do Shinobi. Caminho do Shinobi. Shinobi Do não manja, não? Porra, joguei pra caralho. Não conhecia, não. Eu vou procurar, sim. Agora, é uma coisa que eu sempre faço, né? Tipo, só nem que é melhor. Tem um ninja é melhor. Vão tomando seus cus, existe Tenchu. Tenchu é o melhor jogo de ninja pra mim, indiscutível. Não, mas aí nessa de Snake e Sam Fisher, o cara do Siphon Filter. Estilo duro de matar e foda-se. Tá, não, tipo... Game Logan. Gabe Logan, pronto. Matar nego com taser, é o que é. Masuta Kravitz, I kill you, mas assim, pá, morreu. Não, o Gabe Logan, ele era pé na porta e pé na sua bunda. É, pô. E taser até o cara pegar fogo. Taser até o cara pegar. Caraca, eu vou jogar hoje. Taser até pegar fogo, cara, era muito caralho. Estou baixando o Siphon Filter nesse exato momento. Considerem em andamento. Um último adendo é que Tenchu é da From Software, empresa que hoje é famosa pelo Dark Souls. Infelizmente, o jogo que eles lançaram pra geração passada, agora a gente tem. Aposta, aquele Jack Spot. É, o Tenchu Z é zoado, eu tenho. É, o Z dele é de zoeira. Mas eu tenho. Chuzueiro. Mas assim, tem algumas coisas que passam, assim, raspando, mas passam no jogo, assim. O fato de você criar seu próprio ninja, eu achei legalzinho. Tem outras questões também, assim, mas ele é muito repetitivo. E ele é mais musou, né? O jogo te dá segurança pra você enfrentar um monte de gente, que é exatamente o que me incomoda. E é exatamente o que não tem que ter. Pois é, né? Não tem show. Porque um ninja não é um nego mega foda Chuck Norris, vou segurar não todo um samurai, mundo. Porra. É, não é um samurai. Samurai era feito pra isso. É. Uhum. Ninja não, porra. Ninja, não. Chegamos ao final do nosso Blast Class de Augusta Chagas. E aqui o camarote foi muito bom, né? Camarote fantástico, né? Agregou. Tivemos aqui pessoas servindo os nossos convidados. Lápis. Pera aí que eu tenho que abrir a casa pra minha esposa, que ela tá chegando. Pera aí. Aí, viu? Aí, ó. Vai abrir o camarote pra esposa. Esse é o marido. Já vem. Vai lá. Marido muito... Isso aí é um cara legal. Esse é o John Rod. É, espero que tenham gostado e fica aí o pedido pra que não... vamos votar em quem foi o disco... vai tomar no cu. Escolham qual foi o melhor tema que tocou nesse episódio. Escrevam aí nos comentários qual foi o tema mais divertido para cada um de vocês aí nos comentários abaixo do baixofrentesoco.com. Daigo, infinito. O que nós temos no Baixo Frente Soco, além do nosso site, que é site? Além da participação do Fênix Down, além do Twitch, além do YouTube? Além disso aí tudo, além da linha vermelha. Além disso, só o nosso inenarrável carisma, nosso charme. O charme. E temos o nosso grande fórum de discussão com os nossos amigos ouvintes, que é o nosso grupo do Facebook, facebook.com/groups/baixofrentesoco. Você não tem Facebook? Cria um usuário com o seu nick de CS de nome e usa ele como usuário do Facebook. Eu faria isso. Participe, cara. Então lá, cara, é ridículo como tem pouca gente lá perto do número de downloads. Não tem nem 10%. Sim. Tem 400 pessoas lá. Não tem, tem muito menos de 10%. Ou seja, isso me faz pensar, vocês são tímidos assim mesmo? Ô, você é um filho da puta, Peter do caralho. Otaku, fanboy, baixa anime de fansub. Porra, vai se fuder. Entra lá. E também. Ah, baixa anime de fansub ruim, né? Não, pera aí, isso aí foi um. Opa, peraí. E você. Abaixa anime de fansub que lança coisa licenciada. E você também, aproveite e dê um like agora. Você tá no seu celular que eu sei, seu celular na internet que eu sei. Abre aí agora, facebook.com/baixofrentesoco. Abre o aplicativo do Facebook, digita Baixo Frente Soco, separado, tudo junto. Tanto faz, ele vai achar a figurinha preta com o logo do Baixo Frente Soco e um raduquinho, um riozinho branco. Dá like! Leva sua like, todas as fitas de alta periculosidade, né? E sobretudo... De novo, o grupo aberto no Facebook. E o nosso site, baixofrentesou.com. Comentem, comentem, usem a sessão de comentários. A sessão de comentários é importante, agrega valor pra caralho. Usem-na, usem-na. Isso aí. Senhores, aqui, só pra dizer uma coisa, em um podcast anterior, vocês estavam certos. Depois de ouvir esse disco ninja aqui, que a gente citou a SEGA pra caramba, SEGA, you are drunk, go home, pelo amor de Deus, volta a ser o que você era antigamente, volte, cara. Volte, volte a ser o que você era, cara. SEGA, saudade de SEGA. O nego fala que a gente é nintendista e sonista, né, cara? A gente só fala de SEGA, cara. Não tem como, cara. O nego só tem saudade de SEGA. Não, porra, SEGA. Ninguém falou, porra, a Nintendo podia voltar a fazer não sei o quê. Que é mais adiante, se foda, caralho. Porque a Nintendo só, ela faz o que ela sempre fez, que é Zelda, Metroid e Mario. Acabou. Não tem mais o que a Nintendo fazer. Ela sempre foi muito mais limitada nesse aspecto, é verdade. Sim, nem o que ela fazer. Ela sempre viveu muito mais de jogo dos outros do que de si mesma. É verdade, é verdade. Então é isso aí, né? Acho que acabamos. Até semana que vem. É isso aí. Até semana que vem. Até a mutação da semana que vem. Até a mutação da semana que vem. Cabemos. Não, peraí. Cabemos porra nenhuma. Cabemos porra nenhuma. Jorod, gambiarra. Então, eu voltei com gambiarra. Seu jabá. Não esperem periodicidade. O que é o gambiarra? O que é o gambiarra? Gambiarra é um blog de nerdice que ali eu vou poder falar todas as merdas que eu não falo no podcast dos outros. Vou poder. Eu não peço de nada aqui. É que sabe como é que é estar na casa dos outros, né? Entendi. Ali é minha casa. Então é tudo, né? Eu cago de porta aberta. Eita! Eu peito no sofá, arranco com aquele nariz, coloco embaixo da mesa. É, cara, isso aí, aqui no Baixo Frente Soco pode fazer isso tudo, cara. Beleza, mas tá, acho válido, acho válido. Eu, então... por exemplo, eu quando vou gravar lá no Frentezão, eu boto camisa, né? Eu tô gravando só de cueca, então eu te entendo. Então o acesso lá é bem simplesinho mesmo, é gambiarrablog.blogspot.com. Eu vou matar os cachorros, Mas é... Gambiarra. Mas rola de controlar essa desgraça, hein? Gambiarrablog.blogspot.com. Isso, eu tô lá. Caraca, o Daigo mandou, cala a boca, calou, cara. Ó, tem o Haki, aqui do One Piece. Ou ele mutou, eu acho que. Ah, não, mutou não, ele acabou. Eu mutei, não, tô aqui, viado. Aqui, ó. Ele mutou o cachorro. É, mutou o cachorro. Então, vocês entrarem lá, tem um videozinho meu falando das novas mecânicas do Vindouro Ultra Street Fighter 4. E eu xingando, mandando se fuder todos esses caras chatos de fighting game brasileiro que ficam reclamando de tudo. Caraca, muito chato, tá, cara? São muito chatos. Não é só a... BR, jogador é chato. A cena de jogo de luta é uma cena chata, entendeu? Não, tem uns caras maneiros, tem uns caras... Não é tanto quanto a brasileira. A gente poderia... Isso rende um tema, mas não é tanto quanto a brasileira. Rende. Eu já levantei essa bola uma vez. Falaremos sobre isso. Até semana que vem. Oi! Daigo, essa música, pra mim, é tipo assim, eu ouço esse... A primeira coisa que vem na minha cabeça é Tenchu, cara. Puta, cara, escolheu uma música muito foda, cara. Porra, melhor música do Tenchu, cara. Foi o Diogo que escolheu. Essa foi o Diogo. Foi mal, Diogo. Acabou. Diogo. Caraca, porque eu tava com o Daigo na cabeça, pensando que eu achei que tinha sido...